até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 18.6, milha 13. Uma boa viagem. Nomeia 00, copia? Afirma para você. Natal 370, Pesolou 10. Pista 10, curva à esquerda, saída Pucasipá. Controle 119, decimal 35 e o transponder 5462. Nomeia 00. 00, Pesolou 370 para Natal, na Pesolou 10. Estou falando da pista 10, nós temos aí a Pucasipá. 5035, controle 5462. Transponder foi o gol, no meio da Portão 2, chamada pronta. Inicialmente também um toque em Itaparica, um toque arremetido em Itaparica, Eco de Novembro. Eco de Novembro segue para modificação do plano, confirme. Não, estamos ainda com o plano instrumento e vamos prosseguir para um novo procedimento. Toque arremete para um novo procedimento ILS. Então você vai fazer um procedimento de aproximação perdida agora aos 29. Mantém proa e chama o controle 11935, Eco de Novembro. Nós queremos fazer o toque arremetida, senhor. Então, só propõe modificação do plano. Toque arremetida para aeronave visual. Vou de cheque, senhor. Web 6721, decolou agora os 30-119-35, controle. 1935, bom dia. Eco de Novembro, vai lá. Toque arremete, o vento é de 50 graus com 89. Ó, curvando à esquerda, solicita voar na proa de Momo, direto. Web 6721, contato radar na decolagem, submantém o 330, direto MOM. 330, direto MOM, 6721. É, 20 milhas em que radial? A ação que eu tenho aqui, a 1500 pés. Desça para 1000 pés e prossegue final da 17, reporte terceira milha. Tá, livrando no 1500 pés para 1000 pés, botará na terceira milha o Papatão Maico com a sua terra. 2000 atitude de procedimento, vou coordenar com o controle, o ajuste no 013, o Mike é aqui. Pode seguir o gol para a remota 12. Segue o gol para a remota 12, o 3144. Oceané, 6210, sua indicação desce para o 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, autoriza para o 050. Continua ruim. De Novembro arremeteu aos 32, mantém proa, chama o controle 11935. 1935, Novembro. Novembro. Foxtrot, Novembro. Mike Foxtrot, Mike Foxtrot Serra, continua a aproximação, valendo autorização. Novembro. LS. Para 12 mil pés, aguarde vetoração para a final do ILS X3, Eco de Novembro. Acompanhando a proa, ascensão para 2 mil pés, aguardando Eco de Novembro. Aliás, Catango decolou agora aos 32, 119.35, controle. Aliás, Catango chamará o controle. Obrigado, bom trabalho para vocês. Foxtrot Serra, livre pouso 917, 160 graus com 99. Mike Foxtrot Serra. Índio Novembro Alfa, prossegue para final da 97, aporte terceira milha. Aportará terceira milha, Índio Novembro Alfa. Oceané 6320, continua a aproximação, aguardando pista livre, a primeira nave alinhada. Aguardando pista livre, Oceané 6320. Tudo está pronto para a cópia? Sobrevoo Salvador, Salvador. Vai decolar da pista 17, vai manter a proa até 20 milhas e vai sair restrito a 1000 pés. Sai restrito a 1000 pés da decolagem da 17 em coordenação com o controle para ascensão para 2000 pés. O controle 1935 e o transponder 0132, o Mike. 77. Vamos manter 1500 com o povo à esquerda ou à direita? Pela direita, pela direita. Firmo, 0132 e o pés restrito no pátio 5, é isso? Pátio 4 vai chamar a torre 1862 agora para acionamento, táxi de decolagem, quantos a bordo? 360, curto pela esquerda, portará, interceptando, 1179, grau. Fazer TGL em Veracruz? Afirmativo. Ok, então desça para o número 10 em condições visuais. O número 10 em condições visuais. Informe através de farol da barra. Voltímetro 1013. Tá bem, bem. Livre pouso na 10. O vento é de 150 graus com 9 nós. Livre pouso, Xanera 6380. Decolou os 35, 119-35, controle. 19-35, obrigado, 754. De novembro, o escritor de novembro, Alfa, recepcionando a final da no 7. Em de novembro, Alfa, o vento agora é de no 3 graus com 8 nós, tem livre pouso na no 7. Livre pouso em de novembro, Alfa. Ok, só para nível 390, cumprindo pouca, voo 754. Para a vitória da conquista, tá pronto, Copy? Afirmativo. Realizado a vitória da conquista, nível 200, pista 10, curva à direita, saída Rua Elétrica. Controle 119, decimal 35 e o transponder 5501, o trip 5489. Afirmativo 200, tocou 110, direita, 1935, 5501, poderia, por gentileza, repetir a saída? Arbol, transição elétrica com curva à direita. Arbol, elétrica, curva à direita. 5-4-4-4. Salvador, Xanera, 6-1-2-0, entrou? 6-3-2-0, táxi via Alfa, reporte 1-5-2-0. Alfa, 1-5-2-0. 6-0-6, livre táxi. Pátio principal, Índia, Alfa, ponte espera, 18-6-13, uma boa viagem. Chame Recife, 2545, alterna 2085. 2545, 1285, centro Recife, é 6721. A ponte está livre no portão 03. Após o gol passar a retaguarda, liga 03489. de November Alpha no solo agora aos 39, autorizado backtrack, reporte livrando ao 167. Cuide Nova, tráfego à sua frente, voo visual, mil pés. Voo para Ilhéus. À frente, mil pés para Ilhéus. Atenta aqui, não estou listando aí meu tráfego não. Tá ok, vou na proa 250 e suba para 2500. Liga para o sol. Isso, reportaria estabilizado, 6210. 924, aguarde a cópia para mandar o ajuste 1013. Boa noite, era meia linda, cola, pistão no zero, venta de 1,50 graus com 9 nós. Pode manter antes da Juliette, 6320. Levante da Juliette, amanhã 6320. 2-1-3-2-0-5, autorizado, sem táxi. Papa Eco Índia, Novomba, controle. Uniforme Charlie Oscar Tango, controle. O 394 guarda a copa para o Galeão, o ajuste 1013. Guarda a copa. Charlie Oscar Tango, tem um traço da sua cauda, é o Eco Índia November, ele não está me ouvindo, ele está em voo visual também, e eu já informei da sua aeronave para ele, ok? Muito ruim mesmo. É, eu solicitei, mas ele não... Ele recusou-se a nos ouvir. Você tá ouvindo agora, Eco Índia Nova? Oi, na proa 360 e suba para 2500. Luciano 210 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, a frequência 1186. 186, boa tarde. 089, militar à direita, ponto de espera 8612, é o ajuste no 013. Puxa na 6320, ingresso agora Juliette para portão 04. Boa no 924, cópia. Sim, você está avistando, mas não reportou para esse controle. Isso eu estou no espaço aéreo controlado. Cumpra a instrução, vou na proa 360. Onda 5460, o voo no 924. É positivo, é com Índia Novamba. Gol de Salvador, boa tarde, gol no 806 pro Caracajão. Frequência 12545. Recife 2545, no 74. Salvador, 7-1-41-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- 2000, no restriction. 8-2000, from 1013. 1013, that's right. Tele Salvador, boa tarde, Gono 806. Gono 806, show controle Salvador, está em contato radar. 1360, peso 190. Pista 90, curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119.35 e o transponder 5461. O Gono 394. O controle está ciente, o senhor vai manter a proa por mais um minuto, depois o senhor vai retornar para Veracruz para tocar a arremetida. O senhor está ouvindo bem o controle agora? 5-4-1 no 394, ciente, portão 5, chamar a proa. Então, pronto, no 394. Logo 1600, Ilhéus, eu preciso do seu estimado para pouso em Ilhéus, por gentileza. Romeu Delta, para Fox, Delta, para Fox, para Vitória, guarde a cópia no pátio 3, o ajuste 1093. Ilhéus, mais próximo será um 201. Cruzado Vitória, nível 360, rota Opus do Lu 424, pista 10, curva à direita, saída da Euleda Eudi. Controle 1-119-35, transponder 5473, departamento da Brusque Federal. Cruzamento Delta Papa Fox Trot. O pátio 3 está pronto para acionar? Daqui vamos passar a proa para fora. Sim, chuta. Solo Hidropista, CNR-6210. Zero, táxi autorizado, Alfa, Juliette, Pátio 1, chame essa Juliette. Pátio, Alfa, Juliette, Pátio 1, qual é a posição? Vento 1-40 graus, 7 nós, livre decolagem, pista 1-0. Livre decolagem, pista 1-0, 4-0. 2-1-0, não, copiei. Para o chão? Eu hoje, né? Confirma só o portão que eu não consegui copiar. Ah, tá aqui, o portão será o 7. Só vai passar até a Juliette agora na ingresso do pátio. Ah, ok, até a Juliette aguardando para ingressar. Na sua escolha. 6741 da WebJet para o táxi, 134 da Ford, 340 alternativa. 340, confie só o programa, por gentileza. 134. 134 copiado, táxi à esquerda, Sigral 37 companhia, através do portão 4, ponto de espera número 2, 286, altímetro 1013, tempo zero. Número 2, segue traço companhia, ponto de espera 286, 1013, 1013, 741, adiante. Azul 4089, decolou as 47, no controle 119, decimal 35. 1935, 4089, bom dia. 328, é no 328 mesmo? Eu não tenho nenhum traço nesse código chamado como repetitivo. Azul 4089 é o controle, contato radar. 3 a proa de Dael, Oleda, a senhora está presente? Está autorizado. Grato. Já temos aqui o seu plano, só instantinho para a cópia, número 1. A subida seria da Euleda, após Leda, direto à posição Bridge, onde intercepta a rota, conforme o plano. Ok, da Euleda, Bridge. Obrigado, aguardando o cota pronto. Para o táxi, o voo 600, 154, 3 horas, Maceió. 154, 3 horas, Maceió, táxi direito via Índia, ponte 0-0, turno número 8, decimal 6, altímetro 1013, 1-0, 3 lugares. Padrão, 1-2-6, volta. Guardião, prossiga via corredores, Chaporte Paripe, ajuste 1-0-1-3. And 6141, down by tower, left 1-0. Air Roger, complete the approach, check landing gear and get back to the tower. Frequency 1186 for landing instructions. 186, thank you for help today. Thank you. Trip 626, seu controle Salvador, aciona a identificação. Autorizado, vento 130 graus, 8 nós. Good afternoon, Ocean Air 6141, establish final 1-0. Ocean Air 6141, continue approaching 8 for clearance to land on runway 10. 6141. Boa tarde, o LF-7741, 6741, não tem a posição, aguardando. Manteremos 6741. Agora é o número 3. Mas como o senhor sabe, pode ser mudado em função do tráfego. Ok, Mike Juliet, eu vou chamar a torre agora, 118612 para instruções de pouso. Câmbio. 18612, capitão, um abraço. Um abraço. O Trip 626, alguma solicitação para controle? Positivo, livre. Land runway 10, wind 150 degrees, 6 knots. Clear to land runway 10, ship 6141. Mike Juliette Romeu, prossiga. Passou água clara, senhora. Está se aproximando do campo pelo setor noroeste e autorizado a reta bata. Está na final. Ok, sim, se forma o vento, 150 graus, 612 nós. Prossegue então direto para a bata, me chame no solo controlado, Mike Juliette Romeu. Vai chamar no solo controlado, vai se aproximar pelo setor noroeste, sem interferir com a 10 nem com a 7. Mike Juliette Romeu. Golo 600, decolou 51, sumiu o controle agora, frequência 1935. Velocidade número curva à direita, no perfil da saída da El, Leda, pós-Leda Bridge. Com os receptores 1-6, após autorizado conforme rota. Controle operando em 1-19-35, acionando o transponder 5477, gol 1-333. Tem autorizado 360 para São Paulo, decola da 1-0 na primeira curva direita, perfil da Dael, Leda, após Leda, direto bridge, upper Zulu 1-6, 1935 o controle, 5477 o transponder, gol 1-333. Gol 1-333, contagimento clássico, não pode para pushback, acionamento. Chamar alma, 333. Fox 3 para acionamento, Delta Bravo Fox. Delta Bravo Fox, autorizado o treinamento. Táxi, eu chamo para o táxi. Eu chamo para o táxi. 6741, autorizado a linha IMAT. A linha IMAT, 6741. Estamos já. Ano 41 no solo 53, difícil pela direita, chame solo 1219. Ivano Foxon 219, 6141. Gol 924 na escuta do solo. Tanto para push. Está autorizado o push para treinamento, chame para ataque. Ataque, mal para o solo. E aí, que a turma reporta. Por aqui é o litoral norte, capitão. Só decola da pista 10, dá um giro à esquerda seguindo a linha do litoral. Nós temos algumas praias, uma delas é de buraquinho. Ah, até mais cedo, já dá. Alpha 1, pro Vitex, vai a Alpha Report, Roadshot, Tech Juliet. Alpha Roadshot, Juliet, 6141. 741, autorizado decolagem pista 10, vento no 60 graus com 08 nós. Livre, decolagem 10, RJ 6741. Desaguarde para a cobra. Então 3805, mantém a posição. Solo controlado. Vou chamar Recife, a frequência é 1251. Recife 1251, abraço, muito abraço. Boa. Contrário. Alfa Juliette, no meu. O 6395 vai cruzar 3.015, visual contrato por abaixo, posição de 11 horas, poderia prosseguir quantas horas para 2.000? Positivo. A aeronave em questão é uma aeronave do glorioso grupamento aéreo da Polícia Militar do Estado da Bahia. Informação para o Oceano 6315. Afirmativo, 6315. Controle, muito boa tarde, Webjet 6741. Web 741, este é o controle Salvador, está em contato com o radar. Na sua escuta, 6741, sempre. Papo Romeu, Mike Eco Kilo, este é o controle. Decolou da 17, a intenção é afastar até 20 milhas, batendo a proa de decolagem e acender até 2.010 para realizar um check. Autorizado. Será? Mais de um minuto para a cópia. Alfa Juliette 1 3805, 3805, autorizado decolagem pista 10, vento no 50 graus com 079. Eco Índio Novama, controle Salvador. Papato Fox, autorizado de ingresso, seguiu o Boeing da Gol para o ponto de espera. Via Índia, Alfa, ponto de espera, Torre 1, 1 na edição 62, ajuste no 0 no 3. Mil. Oceano 315, estabilizou no localizador? Afirmativo visual, cara. Ciente, vamos checar o trem, chamar a Torre 1186. 386, bota abaixo, 305. Boa, Gol 1600, chame Recife, 12545. 12545, boa. Controle, autoriza o web 6741, voa na proa de Omitude. Eu bem que gostaria, mas eu vou lhe autorizar EFA. Tá bom, aceito EFA, obrigado. Eu tenho que entrar em contato com o centro, eu vou a EFA agora. Voa na EFA 6741, obrigado. Guardião 03, para sua informação, nós temos um Airbus 320 no externo. Então vai prosseguir para a rotatória e chamar...